Você está prestes a prestigiar algo inédito, totalmente contagiante, e vem mudando comportamentos e opiniões por onde passa. Gemição. Tirando o sono da concorrência e arrancando suspiros da galera. DJ Nem Produções. Let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna. Produções, o consagrado de Guaraci. But now so many words I've got to tell you what I've heard. She don't want no wild romance. She's with me, she only wants to dance. She wants to dance with me, cause I hold her so tight next to me. She wants to dance with me, cause I let her be what she wants to be. Das produções de Icoaraci. Só toca sucesso. Take me to your heart. DJ Ney, a preferência de Iguaraci para todo o Brasil. Tocando as músicas que você gosta de ouvir. I never let it take over. I never can say goodbye. Records, produzindo os melhores CDs do Pará. you look around yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts. Terrified the world. Maybe I toca tudo de Guaraci. Nem Produções, detonando só as melhores. Oh,

You gotta DJ Nen, produzindo os melhores CDs do Pará.